André Cedês, o moral de Ivi Clara. Você já sabe quem é, né? Vai! Alisson Cedês, Henrique Divulgações, DJ Blue Mix. GL que tá lançando para todas as novinhas. Blue Mix que tá lançando para todas as novinhas. E quando ela bebe, ela fica louca, ela fica maluquinha. Quando ela bebe, ela fica louca, ela fica maluquinha. Na com a bunda ela senta, com a bunda ela balança, com a bunda ela senta, com a bunda ela balança, balança, balança, balança, lança, lança, balança, balança, e com a bunda ela balança, balança, balança, balança, lança, lança, balança, balança, fala meu filho, vai! No GL, vai! O Hulk da mídia, JF da mídia, vai segurando mais um aí, ó. GL que tá lançando, estourou meu fio. Ó, GL que tá lançando para todas as novinhas. Bill Mix que tá lançando para todas as novinhas. Quando ela bebe, ela fica louca, ela fica maluquinha. Quando ela bebe, ela fica louca, vá, vá, vá, vá, oi! Dá um corte no gin, oba fora do lança. Dá um corte no gin, oba fora do lança. Com a bunda ela senta, com a bunda ela balança. Com a bunda ela senta, chama na pressão, vá, vá, vá. Balança, balança, balança, lança, lança. Balança, balança, e com a bunda ela balança. Balança, balança, balança, lança, lança. Balança, balança, com a bunda ela balança. Segue lá no Instagram, GL, Imperador Oficial. Eu tô GL, vem, vem. E aí, DJ Bill Mix 02.